Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Paraná criou mais de 25.500 empregos formais no mês de fevereiro deste ano, um aumento de 0,94% em relação a janeiro. O saldo de fevereiro do ano de 2013 representa um recorde para o mês na série histórica do CAGED. O desempenho do estado foi classificado como o quinto melhor do país. De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Luiz Cláudio Romanelli, os números confirmam o dinamismo do mercado de trabalho paranaense. É um crescimento muito importante em relação ao mês anterior. Isso demonstra que a nossa economia diversificada ela está crescendo muito. E, ao mesmo tempo, o sintoma que nós temos aqui pela nossa rede, né, formada por 220 agências do trabalhador, demonstram que a oferta de emprego no Paraná, ela continua em alta. Em 2013, o Paraná foi o terceiro maior gerador de ocupações com carteira assinada no país, respondendo por 8,1% das vagas abertas, ficando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. Especificamente, no mês de fevereiro do ano passado, o estado ficou atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Segundo dados do CAGED na série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, nos dois primeiros meses deste ano, houve um acréscimo de 38.406 postos de trabalho em todo o estado. Nos dois últimos meses, houve um crescimento de 3,68% no nível de emprego. Os setores com maior participação na criação de empregos foram serviços, a indústria de transformação, a construção civil e o comércio. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.